Essa voz que ecoa distante é a voz de um estranho carnaval. Voz que se espanta diante da melancolia que existe no ar. Voz nem um pouco romântica, sem poesia, sem sexo e sem lar. É apenas errante, voz de mais um fim de século, voz sem lugar. Mora que não tem mais tamanho, um arco-íris no ar. Jaz, isso jaz.